Plano de voo instrumento cancelado 3-6, prossiga sobre regra de voo visual, reporte de base nacional pela direita, 1-7. Reporte a base operacional, Brasil, desde a posição 1-7, sobre controle 1. 4, contact 36 Center, 126, Lismal 85, we have 125, Lismal 45. 52, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa noite, tem volta? Até. Sonny, boa noite, chegou 4890, decola, Mickenstein. Sou 4890, contato na barra do Palácio, do Palácio 390, e eu saio da sua zona. Na rua 360, via 4290. Direto para a ira. Oi. Rádio 9022, descobriu 1100, PNH 1904, sinal de via, 7630, só que pede ligar. Civil War, Ângela presente, não será devolver os 302? Autorizado o comparecer 228 do Agro de Alexa. Autorizado direto a nossa contrária. Tente o 9022-1-1-8-9. fizer questionamento do portão 1, eu tiro o táxi. 2228, 2228, 2228, 2228. Rádio 2454, descobri o seu país com instrução, se melhor na zona da parte. 4-2, aguarde cota com fim, prepare-se para pegar a Boruna Leste.

2 autorizados, vai ser o chame táxi. Foi a meia dúzia Romeu.